Olá, empreendedores! Aqui quem vos fala é Jefé Lopes. Entra no ar mais um podcast sobre empreendedorismo, inovação, vendas, gestão e planejamento estratégico. Nós somos o Empreende Ideias e hoje é o nosso primeiro podcast. Estamos inaugurando mais este canal de comunicação com um conteúdo relevante para empreendedores e para empresas. Então não saia daí que eu já volto com o tema de hoje. Bom, hoje eu irei falar sobre a história da Netflix, uma empresa que hoje tem 83 milhões de assinantes no mundo todo, em 190 países. Para você ter uma ideia, 125 milhões de horas são assistidas por dia na sua programação de filmes e séries. Quem é a Netflix? É uma startup que desenvolveu seu core business no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Local de grandes empresas inovadoras como Google, Facebook e tantas outras. A Netflix hoje é um serviço de streaming, que é uma tecnologia para transmitir de forma instantânea conteúdo através de áudio ou vídeo. A Netflix utiliza o streaming no seu modelo de negócio para transmitir a sua programação totalmente personalizada por você, de uma maneira bem rápida, pois você não precisa de fazer o download para assistir os filmes, séries, desenhos e documentários. A grade da Netflix possui um catálogo imenso e fica disponível 24 horas por dia para você. Mas eu quero falar aqui do empreendedor por trás deste grande empreendimento de inovação no nosso mundo moderno. Eu estou falando de Reed Hastings. Tudo começou quando Reed alugou o filme Apollo 13 na locadora que mais tarde seria sua concorrente, a Blockbuster. Ele esqueceu de devolver o DVD e teve que pagar uma multa de $40. Reed ficou enfurecido e disse a si mesmo que iria montar uma empresa para que as pessoas não precisassem passar por isso. Além disso, ele observou, né, que teve uma grande tendência de mercado e ter sido visionário também na oportunidade de empreender neste mercado. Mas a Netflix começou oferecendo aos seus clientes locação de filmes pelos correios. Veja só, funcionava mais ou menos assim: você pagava uma taxa fixa e recebia os filmes em casa, sem cobrança de multas ou data fixa para entrega, da qual ele foi vítima. Mas apesar de ter sido inovadora naquela época, e a gente está falando de 2005, a empresa não teve os resultados esperados. Assim, em pouco tempo, Reed tentou vender 95% da empresa para sua concorrente, a Blockbuster, por $50 milhões. Há de se analisar que a Netflix tinha 4 milhões e meio de clientes na sua carteira, mas a oferta não foi aceita. Depois disso, e já estamos falando de 2010, a Netflix resolveu mudar seu core business e entrou de vez no mercado de streaming, inaugurando a nova modalidade em 2011. Sucesso total! Logo, sua base de clientes foi para 16 milhões e hoje está em 83 milhões de assinantes, onde no Brasil o valor atual do plano básico é de R$19,90. Bem, 5 anos atrás, a Netflix já vinha com força total para o Brasil e América Latina. O próprio Reed Hastings diz que o Brasil faz parte dos seus testes para a expansão mundial e que considera o mercado brasileiro muito favorável ao crescimento da Netflix. Por ser pioneira, a Netflix nadou em um mar pouco explorado até então. Hoje já existem diversos concorrentes, inclusive plataformas brasileiras, além das gigantes HBO e a Amazon com seus serviços de streaming. É fato que estamos em uma era onde as coisas mudam bastante e que para sobreviver você precisa estar antenado às mudanças. Essa é uma observação bem clichê, porém o que devemos avaliar é o tempo de mudança. Há 5 anos você via mudanças na internet de 6 em 6 meses, e isso já era astronômico. Hoje as mudanças são quinzenais, haja vista que os principais aplicativos de redes sociais se atualizam a cada 15 dias. Imagine só onde isso vai parar. E a Netflix continua muito bem à frente de tudo, sobrevivendo e ditando ritmo ao mercado de streaming de vídeos. Hoje, a Netflix já é associada ao que chamamos de empresas com sinônimo de referência, como a Gillette, que é uma lâmina de barbear, o Cotonete, que são hastes flexíveis, o Chicletes, que é uma goma de mascar, e, por exemplo, também Leite Moça, que é leite condensado. Eu poderia ficar aqui falando diversas, mas igual o Bombril, que é lã de aço, posso falar também do Durex, que é uma fita adesiva. É, e a Netflix hoje é um sinônimo de referência. O valor de mercado da Netflix chega a 40 bilhões de dólares. E só de pensar que a Blockbuster, hoje falida, rejeitou a oferta dos míseros 50 milhões, se comparado ao valor que ela vale hoje, é de se impressionar. E a Netflix não vai parar por aí não. Hoje já é realizada as produções próprias, investidas por ela, como House of Cards e tantas outras. Isso traz originalidade e uma barreira de entrada gigantesca para os concorrentes. O próprio Reed Hastings diz não saber o futuro da Netflix, mas que eles estão antenados em todas as opções e, inclusive, criar novas opções de experiência de usuários, seus maiores tesouros, que são os assinantes. E essa foi a história da Netflix. Não saia daí que eu já tenho um recado para você. Segura aí! É isso aí, empreendedores. Obrigado por você estar aqui me escutando e por ter tido a oportunidade de saber um pouco mais sobre a história da Netflix. E que isso lhe traga uma reflexão sobre suas ideias, pois aqui nós empreendemos. E assim a gente espera que você possa cada vez mais estar aprendendo sobre empreendedorismo. Quero convidar você a assinar esse podcast, pois assim, sempre que houver um novo episódio, você será notificado e saberá em primeira mão o que está rolando aqui no Empreenda Ideias. Também quero te convidar para você conhecer e se inscrever no meu canal no YouTube. Lá eu gravo vídeos dando a minha opinião sobre as estratégias das empresas, como por exemplo essa daqui que a gente falou hoje da Netflix. Eu também falo mais sobre empreendedorismo, dou dicas na minha consultoria online e muito, muito mais. Então acessa lá no YouTube, só digitar Jeffé Lopes e você vai me achar. Obrigado e chegamos ao fim aqui do nosso primeiro podcast, né? Uhul! Valeu aí, moçada! Um forte abraço aqui do Jeffé Lopes. Valeu!